A gente em 86. Memorabilia ridícula e fantástica dos anos 80 e 90. O programa mais sensacional de TV que foi TV Pirata. O cara com o estilingue me acertou duas mamonas na cabeça, cara. Aqui, ó, cicatriz até hoje. Como é que são os matinhos, as melhores quinquilharias? E como foi fácil? Com Alexandre Moreira e Walter Rezende. A gente 86. Definitivamente não só a nossa geração, mas as vindouras gerações também, todos nós estamos nos transformando aí na maior leva de seres acumuladores de calorias e de tecido adiposo. Acho que desde que Darwin criou o mundo. Né, cara? Impressionante. Foi Darwin. Foi Darwin. Você faz um episódio do Papa aí no outro dia. É, um no cravo, outro na ferradura, né? Então, é só você dar uma sacada aí ao redor e você vai ver várias crianças com panças já quase infartivas. Impressionante. E o máximo que esses guris se exercitam hoje é o quê? Utilizando seus kinetes ali, né, numa mão, e fica ali tentando dar uma agitada. Logo já cansa, já saca de uma garrafa PET de 600ml de Coca-Cola e já repõe ali as energias. E nós ali, nas nossas infâncias, na nossa época, o único refrigerante que a gente tomava era uma tubaína e essa rachada entre 5, 6 moleques que faziam uma vaquinha pra tal. Eu já disse aqui que era uma instituição tomar a tubaína nos telhados, do lado de uma caixa d'água, porque quando ela chegava pela metade, o garoto completava com a água da caixa. Então, olha que nós gastávamos muita energia ali nas nossas ruas, com diversões de custo muito baixo e de também tecnologia muito baixa. Afinal, a esperteza sempre foi a arma dos menos favorecidos financeiramente. E com isso a gente fazia coisas ideais ali para as nossas silhuetas, porque a gente adequava exercitar os nossos corpinhos e os nossos pais não gastavam muita grana como os pais hoje têm que gastar com os videogames de última geração. Sim. E havia uma peleja que ela era perfeita nesse quesito, assim, cara, porque ela desenvolvia muitas coisas na gente, entre concorrência inclusive e tal, mas a gente tinha que correr como malucos também e tinha que se usar de algumas táticas e técnicas. Eu tô falando do jogo de taco, Walter Rezende, dê suas impressões a respeito. Cara, com certeza isso veio do cricket em inglês. Sim, exato. Uma vez estava em Londres, estava passeando num parque. Tinha uma multidão jogando cricket. Aí você ouviu um... reta no Dodo Stars. Inglês, é óbvio. Né? Eu fiquei... Falei, meu Deus, eles jogam taco aqui. Porque o jogo é muito parecido. Sim, exato. Só as vestimentas dos ingleses são muito melhores. Porque jogar taco com sandália havaiana é uma desgraça. Na hora de correr atrás da bola, quebra a correia, meu amigo. É uma merda, cara. Mas dizem também que quem joga muito isso são os escoceses. Agora jogar de saia deve ser uma merda também. Bom, acho que todo mundo deve conhecer o jogo de taco. E as regras eram ótimas. Eram ali dois arremessadores contra dois rebatedores. E esses rebatedores tinham que defender a casinha. E você lembra do que essas casinhas eram feitas, Walter? Lata, não era? Lata de óleo. Lata de óleo era usada. Era usada também três madeirinhas. Três madeirinhas formando ali um tripé, né? Exato. Um triângulo de madeira. Exatamente. Garrafa PET era, não existia. O reinado das PETs... não começou com uma PET, começou com uma tampa de rosca da Pepsi, lembra? É verdade, verdade. A Pepsi foi a primeira com tampa de rosca. Aí... Não há nada mais antigo e irritante que a tal chapinha de refrigerante. Refrigerante, e aí depois as PETs foram aparecendo. E hoje dominam os jogos de taco nas ruas também. E os rios das grandes metrópoles. Porque é muito. Você olha pro rio, tem mais garrafa PET. Tem uma ilha, né? Os tacos, que eram um pedaço de madeira ali, geralmente uma ripa. Roubado das cercas. Isso, uma ripa roubada de cerca. E o que era um pouco mais custoso era a bolinha. A bolinha de tênis. De tênis, exato. O que geralmente eram adquiridos da seguinte maneira. Você ia num clube de tênis. É, ao redor de um clube. Sempre quicava uma. Você ficava esperando voar uma pelo muro. Exato. Só que nunca você estava sozinho. Você sempre estava junto com alguém. Esse alguém poderia te espancar pra ficar com a bolinha. É, realmente era um produto caríssimo, né? Era, cara. Era. Mas eu lembro depois que a indústria também quis se meter nesse mercado aí e se vendia uns kits já com um taco, as casinhas eram pedaços de madeira unidos ali por uma pequena corrente, e umas bolinhas de borracha. A gente não tinha budget pra comprar isso, não, né? Com certeza não. Realmente não. E aí aquilo, né, as partidas podiam durar ali 12 ou 24 pontos, pelo menos na minha redondeza ali era assim. Eu lembro como se contava os pontos. Era de dois em dois, mas era assim, quando os arremessadores tentavam, obviamente, derrubar a casinha do lado oposto. Uhum. Quando você dava ali uma trauletada na bola e esta ia além do campo ali, e você podia correr com o outro e ficava tá, tá, tá, até o cara conseguir a bolinha de você novo. Você dava quase como o Rumble Run, né? Aí ficava ali, tá, tá, tá, contando, dois, quatro, seis, tal. Daí parava, tinha que voltar ali pra próximo das suas casinhas, que tem aquela área, né? Tinha uma área determinada, e nisso o cara tentava lá depois voltar com a bolinha, tentar derrubar a casinha. Mas na hora que o cara que pegava a bolinha, que tinha saído correndo como um louco, ele já pegava e já jogava a bolinha de novo pra tentar cortar o último ponto, pelo menos, né? Valia isso também. Mas você se lembra que usava-se umas táticas pra tentar ludibriar o rebatedor? Ou se jogava uma pedra, e se o cara levantasse o taco, você podia queimar o cara do lado, e aí você tomava o taco dele, né? Laranja, jogava tinha, uma série de tinha trapaças, às vezes tínhamos agentes infiltrados. Eu tenho certeza que no cricket não tinha isso, né? Tinha mesmo um cara pra ajudar na trapaça. Outro fato recorrente, rolava um par ou ímpar pra ver quem ia ficar com o rosto virado pro sol. Ah, é mesmo? É, porque ia ficar desfavorecido, né? Principalmente no final de tarde, onde o sol incide. E não tínhamos belíssimos bonés de beisebol americanos pra nos ajudar? Tínhamos metade de uma bola de plástico na cabeça. Chapéu esse que não tem viseira. O ouvinte Eduardo Cândido Alexandre mandou um e-mail, abre aspas. Na minha rua havia uma figura que era o terror dos jogos de taco, o Betão, apelidado de Diabo Loiro. Diabo Loiro era um lutador de telequete, né? Era, muitos Diabos Loiros surgiram depois desse. É quase como um fantasma, né? Vai passando o legado de pai pra filho. É. Voltando ao e-mail. Ocorre que esse cara era um grandalhão que sempre queria jogar taco com a gente, os menores, mesmo sem ele ser convidado para uma partida. Mas sempre conseguia jogar na base da pressão aos pirralhos. O troglodita, por maldade pura, quando estava na posição de arremessador, sempre tentava acertar os rebatedores e não na casinha. E fazia isso com tanta violência que quase aleijou uns 10 moleques. A prática do aleijamento era também uma instituição lá, né, cara? Quantos garotos sequelados? Até o taco escapava, né, o cara? O taco escapava e o sistema de saúde público, como hoje, é terrível. E os cirurgiões eram muito ruins. Você vê gente com a perninha torta até hoje, cara. Eu acho que os motoboys enchem hoje os plantões médicos, eram os jogadores de taco. Voltando ao e-mail. E quando o Diabo Loiro estava na posição de rebatedor com o taco, assim que acertava uma bolinha, era sem chance. Bolinha perdida e fim de jogo. O desgraçado ria como o próprio capeta quando nós lamentávamos o fim precoce de outra diversão. É verdade, né? Bolinha perdida é quando você dava uma PT mesmo na bolinha ali, sem chance, não tinha outra pra repor, não, ninguém tinha uma bolinha. Ia pro mato. Engraçado que a bolinha, ela ia perdendo aquela camurça, né? É verdade. Ia ficando carequinha. Era metade, ficava parecendo o Seu Conrado, o famoso Seu Conrado da minha rua. Ficava lisinho! Nem dava pra identificar que era uma bolinha de tênis. E Diabo Loiro, né, assim como o amigo aí do Eduardo Cândido, ele é um apelido também bastante recorrente ali nos anos 80, porque eu me lembro que na minha rua tinha um Diabo Loiro, esse era o Mané, e o Mané, cara, ele parecia um personagem do Charles Bukowski, assim, manja, todo largado, desgraçado, ele morava sozinho num porão, e ele não tinha portas nem janela, ele morava lá naquela... Era o beatnik da sua rua. Exatamente, mas ele era conhecido, cara, porque ele era um exterminador de gatos, porque como a casa dele não tinha nem portas nem janelas... Os gatos entravam lá e cagava, trepava, mijava, era aquela desgraça. E esse Mané, cara, ele, em companhia de um outro cara chamado Flávio, eles pegavam os gatos, eu acho que o Mané... Era tudo poderia... gato vida louca. Tudo gato vida louca. Ele pegava os gatos e ele fazia, eu acho que o mesmo que o Diabo Loiro do Eduardo aí, cara. O Flávio jogava os gatos pro alto e o Mané dava uma paulada, velho. Vocês presenciaram isso? Muitas vezes. A gente e vocês não, fazendo... não denunciavam? Ia denunciar pra quem? E morrer depois? Imagina levar uma paulada daquele taco dele. O taco do Mané era ensanguentado, parecia um avental de açougueiro, cara. Você tá maluco. Cara. O ouvinte Adenilton Militão mandou um e-mail dizendo que o primo dele, de nome Henrique, trabalhava de pegador de bolas de tênis no clube Banespa. Na verdade, ele não só repunha as bolas ali para os praticantes de tênis, mas ele também furtava muitas outras. As que caíam no lago, né? E depois ele traficava para toda a vila. Ele disse que ganhava uma nota preta ali vendendo as bolinhas e que um dia o famoso tenista dos anos 90, o Cássio Mota, deu uma carona para o Henrique até a casa e passou por um jogo de tacos. E ali, percebendo as bolinhas, falou: "Ah, Henrique, quer dizer que aqui que vem parar aquelas bolinhas sumidas lá do clube?" Qual é o nome do famoso? Cássio Mota. Eu me lembro desse cara mesmo, realmente. Era famoso? Era, foi um dos brasileiros melhores ranqueados aí no tênis e tal. E daí ele fala assim que o Cássio Mota: "Ah, aquelas bolas que dão uma quicada, você fala que sumiram, elas quicam esses 20 quilômetros do Banespa até aqui." Era uma instituição também, como você falou aí, o trabalho em clubes pra pegar as bolinhas. Só que muitas vezes você não era um funcionário do clube. É. Você dava um jeito de pular a cerca. Isso. O muro e tal. Uma vez lá dentro, né, você não é identificado. Aí você ficava ali rondando e pegando as bolinhas que caíam nos arbustos. Bolas que caíam nos lagos, né? Lagos, esses clubes têm... Geralmente tem os seus lagos. Tem os seus lagos. Você já tinha um bambu gigante quando a bolinha caía lá no meio. Você dava um jeito de resgatá-la. Mas o ouvinte tinha dito que o pegador de bola ganhava uma fortuna. Eu duvido, cara. Não ganhava. É impossível você traçar uma carreira pegando bola de tênis. Mas ele falou que ganhava revendendo as bolinhas, né? Então, que era tudo desgraçado. Na época ele até podia... tomar uma tubaína por dia. Ouvintes da Gente 86, a nossa fanpage está lá no Facebook. Dê um curtir, vocês vão ficar ligados no que vai acontecer nos próximos episódios. Dá pra mandar histórias. O nosso podcast é atualizado toda segunda e quinta-feira. O e-mail é falecom@agenteem86.com.br. Mande suas sugestões por lá. Quem deu a dica da bolinha de taco foi a Isabela Ribeiro, uma menina, cara. Era muito difícil ver uma menina jogando taco. Ela disse o seguinte, abre aspas: "Eu era a única garota do meu bairro todo que jogava taco. Isso até meu pai me proibir, pois além de estar sendo taxada de macho fêmea por todo o bairro, pois também jogava futebol, bolinha de gude, soltava pipa, uma vez o taco escapou da minha mão e adentrou um carro, acho que um Passat, estraçalhou o vidro e meu pai teve que pagar. Daí fui proibida e quase levada a um convento para me feminilizar." Olha só. "Não precisou, estou bem casada hoje e com um homem, viu?" Será? Mande fotos. Mande fotos. Mas é ele que faz as tarefas da casa. É ele que pariu os filhos. Ela falou desse lance de escapar o taco, a gente já citou aqui que também era um clássico. Não tinha uma magia que quando a gente achava que o cara era boiola, a gente falava que escapava o taco? Escapa o taco, Na minha rua era muito recorrente a gente fazer algumas competições com a rua de cima. Sempre tinha, né? Isso, sempre teve isso. Era no futebol, bolinha de gude, sempre assim. E no taco não era diferente. E uma vez, a gente foi lá fazer um campeonato no taco, eu era reserva do time, do meu time. Tinha esse reserva? Não tinha, mas o lance era tão profícia porque eu era um reserva ali. E a gente podia trocar. Se tinha que o cara não tava muito bem. Não, tinha aquela camisa contra sem camisa, né? Sim. Eu era o reserva do meu time ali. Tinha os dois titulares, que era o Clécião e o Joaquim, e eu era o reserva ali. Mas, cara, rolou uma treta por conta de uma escapada de taco, mas escapou pra trás, manja. Veio a bolinha, isso que o Clécio ficava reclamando toda hora, assim, que a bolinha tá muito alta, reclamando pro cara da rua de cima. E tinha torcida e tal, e aquele alvoroço. E o cara jogava a bolinha alta, agora eu não entendo a intenção do cara jogar a bolinha alta, que não era acertar a casinha, né? Daí ficava tentando fugir do Clécio, que era realmente um bom rebatedor. Sim. E, numa dessas, o Clécio, acho que ele escapou de propósito o taco, mas escapou pra trás, que acertou o maluco que tava atrás dele, o arremessador da rua de cima. E isso virou uma treta, meu amigo. Mais uma briga. Parecia jogo de Palmeiras e Corinthians. aquele jogo americano que sempre rola treta também. Hockey. Parecia um jogo de hockey, meu amigo. E uma briga e uma confusão. A primeira coisa que eu fiz foi assim, os caras da rua disseram: "Vamos pegar todo mundo daí." Eu saí num pinote, meu amigo. Larguei todo mundo. Eu sei que deu polícia nisso aí depois. Polícia? Mas cara, vocês não eram menores de idade? Era menor, mas baixou polícia. E pai tendo que dar ali as devidas explicações. Não, algum dos seus colegas... Assim, saíram quebrados. Não, ninguém foi pro xindró, só algumas coreações leves e tal. Vazamento de olho.